tema a ser colocado aqui hoje é orai e vigiai. Bom, desde a época que aconteceu a codificação ou a criação do espiritismo kardeciano, quer dizer, que foi codificado a doutrina espírita através do Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos elevados, se criaram certas máximas. Máximas são aquilo que mais ou menos a gente pode acreditar como se fossem verdades. Então existe uma máxima que é: fora da caridade não há salvação. Quer dizer, isso não está em nenhum... Está nem escrito em lugar nenhum, digamos assim, de uma lei dos homens, e muito menos aonde a gente vai nos julgamentos ou aonde a gente pensa de que possa existir. Isso está contido no primeiro livro codificado por Allan Kardec, juntamente com os espíritos desencarnados de elevada hierarquia espiritual, que criaram então essas máximas. Por exemplo, fora da caridade não há salvação, orai e vigiai, e outras que agora, por hora, eu não lembro. Mas quem lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Médiuns, vocês vão ver que sempre, em todo momento, todos os capítulos, existem lá as grandes máximas, que seriam as grandes verdades do Espiritismo, da doutrina espírita, da filosofia espírita. Orai e vigiai. Por que orar? Por que aqui fala uma das grandes máximas, orai e vigiai? Por que orar? Nós oramos, aqui a gente vai fazer alguma série de questionamentos para que a gente se analise, porque a oração é uma coisa bastante individual. A oração, para mim, pode ser feita de um jeito, como para a outra pessoa de outro jeito, ou outras pessoas de outra maneira. É uma coisa muito individual, uma coisa muito pessoal. Então, eu não sei o que uma outra pessoa sente quando ela ora. A maioria das pessoas, elas oram mais para pedir, elas rezam mais para pedir auxílio, para pedir proteção ou para agradecer. É uma reflexão. Será que nós oramos ou rezamos o suficiente? O que é uma reza e uma oração? A reza, a gente tem o costume da reza, que são aquelas orações, meio que às vezes repetidas, que é Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha, Glória ao Pai, que é uma coisa que a gente aprendeu dentro da Igreja Católica. Já uma oração é algo feito mais com o coração, quando a gente faz uma oração sem usar essas palavras repetitivas. Não quer dizer que elas não resolvam. Resolve, sim. Qualquer tipo de oração resolve. Quando é que nós oramos? Quando é que nós temos necessidade da oração? Quando nós oramos ou quando nós rezamos, mesmo essas rezas repetitivas, no caso, mas com devoção, né? O que que nós sentimos? Nós sentimos algo diferente dentro de nós? Existe uma mudança interior, uma mudança emocional, uma mudança comportamental dentro de nós? E também a gente percebe, de repente, essa mudança nas pessoas que estão ao nosso redor? Qual é que é o real efeito da oração? Existe um real, ou algo que realmente comprove que existe um efeito, não cientificamente falando, mas pela fé, existe um real efeito positivo na oração? Existe, sim. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui não está no Evangelho. Mas quem ora? e já foi comprovado isso cientificamente, agora sim, quem ora, quem reza, muda, muda o seu teor vibratório, muda a maneira de ver as pessoas, muda a sintonia vibratória. Com isso, nós criamos uma defesa automática, através dessa oração e dessa mudança vibratória, mais acima, contra obsessores, tanto desencarnados, como também os obsessores encarnados, que existem sim. E com isso também evitamos, através da oração verdadeira, é claro, evitamos momentos de ansiedade, momentos de angústia, e com isso, às vezes, podemos muitas vezes evitar pequenas depressões, simplesmente com a oração verdadeira. Não importa qual é que é a oração, se é uma reza, a católica, apostólica, romana, ou se é uma reza ou uma oração que vem de dentro, mas quando ela é feita com devoção, com o coração, nós mudamos, sim, o nosso teor vibratório. E isso é comprovado. Claro que cada um à sua maneira. Isso é o orai. E o vigiai? Por que o vigiai? O que quer dizer vigiai aqui, nessa máxima? Orai e vigiai. Esse vigiai aqui quer dizer que a gente tem que vigiar os outros para que eles não façam mal para nós? O que é vigiar? Aqui existe uma ideia de um... Já foi falado aqui outras vezes, mas vale a pena repetir. Existiu lá um grande filósofo, lá no século XVII, um tal de Immanuel Kant. Então, ele era um estudioso, principalmente, das formas de pensamento. E ele, naquele livro, uma obra fenomenal dele, mas que era um baita de um calhamaço, ele criou a obra Fenômeno da Metafísica dos Costumes. E lá ele coloca que o pensamento, ele tem que ser constantemente vigiado. Ele coloca com essas palavras: vigiai vossos pensamentos. Tenham cuidado, que a gente se coloca, cuidado com os nossos pensamentos. Ter cuidado para fazer com que nossos pensamentos, eles sejam elevados. Não sejam pensamentos de mesquinharia. Sejam pensamentos altruístas, que a gente tenha condições de controlar a maneira de nós pensarmos. E o cara escreveu um livro assim só a respeito da questão das formas de pensamento. Porque no momento em que nós conseguirmos controlar nossos pensamentos, nós estaríamos automaticamente controlando nossas palavras. Tudo foi pensado. Isso aqui foi pensado. Isso aqui foi pensado. Tudo que existe ao nosso redor, que é matéria, um dia foi pensado. A primeira coisa que se fez para fazer essa cadeira aqui foi se pensar na cadeira. No momento que se pensa, se fala. Então, o pensamento cria palavras. Os bons pensamentos, pensamentos elevados, vão criar palavras elevadas, palavras gentis, palavras de ânimo, palavras de amor, enfim, palavras que afagam, palavras que fazem com que as pessoas se sintam bem quando alguém fala perto delas. Bom, as palavras vão criar uma outra coisa, vão criar atitudes. O pensamento cria a palavra vai criar atitudes. Quem pensa bem, Quem tem a palavra, quem tem uma conversa elevada, sem desânimo, sem tanta coisa negativa, que parece que está em voga agora só se falar de coisa ruim, as palavras criam atitudes. E no momento em que essas palavras forem elevadas, forem palavras afáveis também, ora, as atitudes das pessoas mudam, Senhor. Isso é tão lógico, tão coerente, é tão sensato pensar isso, que se numa comunidade de 20 mil pessoas, só 200 começassem a pensar dessa forma aí, a gente conseguiria, de certa forma, mudar, sim, uma comunidade toda. Tendo pensamentos bons, que criam palavras boas e que vão, de certa forma, obrigatoriamente, criar atitudes positivas, atitudes de caridade, atitudes de coerência, de sensatez, de gentileza, de respeito, de humildade, de caridade, antes da caridade, da piedade. Então seria duas pequenas palavras, orai e vigiai, elas podem ser assim, digamos assim, questionadas, pensadas de uma forma assim que dá para até para se falar uma noite inteira, se as pessoas começassem a dar ideias também, é claro, porque só um também não vai falar a noite inteira. Mas é essa a questão, orai e vigiai. Orar é aquilo que você falou, e o vigiar é vigiar nossos pensamentos. Nós não precisamos vigiar o nosso vizinho, a nossa vizinha, o que os outros estão fazendo, não. Vamos vigiar, sim, em primeiro lugar, nossos pensamentos, que criam boas palavras e depois boas atitudes. Obrigado.